A lua cheia virou minguante. O suor secou, o seu cheiro saiu da minha pele. O beijo evaporou, as suas marcas se apagaram de mim. Eu não quero assim, de você só quero tudo, no claro e no escuro. A gente se acerta no escuro. Te vejo no escuro. Me devolve o aperto do abraço. Te devolve pra mim e eu me encaixo no seu tom. Quero morar naquele tempo sem fim. Eu só quero assim, de você só quero tudo, no claro e no escuro. Amassado do lençol que me desconfigurou e me consertou no claro e no escuro. A gente